Guaraci Lopes Anese, ela que é chefe da divisão de saúde mental aqui na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos falar aí sobre uma atividade, né? Nessa semana agora está em andamento uma série de atividades relacionadas à semana aí da pessoa que sofre com esquizofrenia. Isso. Sexta-feira, inclusive, tem o Dia Mundial de Consciência sobre Esquizofrenia? Sim, nós já antecipamos uma atividade desse Dia Mundial, né? Por sorte que estiver chovendo já, que foi ao ar livre. Sexta, na verdade, é em alusão à derrubada de estigma com esse diagnóstico ou com esse transtorno, aos portadores do transtorno. Pois é, é até importante, né, a gente abrir esse espaço para a gente falar sobre esse assunto, porque a esquizofrenia é uma doença que está bastante presente e que muitas vezes as pessoas não têm a devida informação. A esquizofrenia, na verdade, ela tem uma estimativa de 1% da população estar afetada. Isso, né, com sintomas característicos, né, para um diagnóstico. E a população não tem muita informação porque existe em cima do diagnóstico, né, do transtorno, um certo preconceito. E como qualquer outra doença, deve-se falar sobre a doença ou sobre o transtorno, sobre os sinais, sobre os sintomas, sobre reconhecer essa própria doença, né? E com isso poder lidar com ela no dia a dia e ter uma vida ativa também como qualquer outra doença crônica ou transtorno mental. Pois é, porque o que mais impera muitas vezes acaba sendo o preconceito, né? E também a falta de informação acaba dificultando aí a detecção, o diagnóstico. O próprio portador do transtorno, ele tem e deveria estar bem informado. Porque quando eu conheço, né, o transtorno, eu me conheço, passo a me conhecer, porque o transtorno é uma coisa, outra é eu, indivíduo, sujeito dentro desse transtorno, né? Ou com esse transtorno. O sujeito vem na frente. Então, eu me conhecendo ou sabendo detectar comigo mesmo os sinais, os sintomas, quando está agudizando, quando está entrando em crise, né? E quando eu estou já estabilizado, eu sabendo lidar, conhecendo isso, saberei lidar com isso. Né? E que ninguém melhor propriedade do que o próprio portador do transtorno. E os profissionais podem ajudar nesse reconhecimento. É nosso dever e obrigação, enquanto profissional, estar ajudando as pessoas, né, que são portadoras do transtorno a ter todo esse conhecimento do próprio transtorno e de si próprio. E como é que podemos até classificar a esquizofrenia, assim, com relação a sintomas, para que as pessoas possam identificar? Porque a gente sabe que ao longo do tempo houve muita confusão até, né, com relação ao que as pessoas experimentavam como fenômenos, né? Como é que pode ser classificado? A esquizofrenia, ela tem algumas características de transtornos que a gente chama positivos e transtornos negativos, né? Então, delírios, né? Alucinações, algum comportamento bizarro pode advir, o embotamento afetivo que a gente chama, isso é, a pessoa ela não expressa os sentimentos, ou quando expressa de forma inadequada também, né? Pode acarretar ao longo do tempo também uma deficiência ou déficit de intelectual, pode levar a isso, principalmente se não reconhecido, sintomas não trabalhado isso. E nós temos, na verdade, quando ela agudiza, né, o transtorno, entra em crise, é uma fuga da realidade e uma realidade própria. Às vezes ouve vozes, né? Ou sente cheiros, né? Então, dependendo as alucinações podem ser tanto de sonoras também, quanto visuais, enxerga também, né? O que os outros não estão enxergando, só a pessoa própria. Pois é, e é importante realmente a gente destacar, porque por ser uma doença já há bastante tempo estudada, também ela possui tratamentos, possui, né, toda uma rede de assistência também aqui no município de Foz do Iguaçu. Como é que está estruturado hoje em dia esse atendimento a quem tem esquizofrenia aqui no município? O tratamento da esquizofrenia, ele envolve tratamento farmacológico, né, ou seja, psicoterápico, o farmacológico seria as medicações, né, e também o psicoterápico, isso é uma terapia que não precisa... Além do psicoterapia, uma terapia em grupo ou uma equipe multiprofissional, né, que seria também uma reinserção social, uma possibilidade de sujeito poder viver normal, de forma normal, como qualquer outra doença crônica. Em Foz do Iguaçu, as unidades básicas de saúde seriam a porta de entrada e os CAPs. E nós temos 28 unidades básicas, né, para que o profissional possa ter uma escuta qualificada das pessoas que procuram com algumas queixas de sinais e sintomas. Né? Se a pessoa está ouvindo vozes, se a pessoa está enxergando coisas que diz que os outros não veem, só ela, né? Ou a pessoa começou a se isolar, às vezes, né? O adolescente, é muito comum acontecer isso, um isolamento social muito grande, que não era assim, né? Tem, claro que tem características que são próprias do temperamento e personalidade da pessoa, mas no caso, de forma exagerada, esse isolamento, a pessoa começa a não demonstrar mais sentimentos, né? Alegria, ela começa a perder, a anedonia que a gente diz, ela começa a perder o prazer para as coisas cotidianas. Então, essas pessoas deveriam procurar as unidades básicas de saúde para uma consulta com um profissional, um acolhimento, né? E o encaminhamento, que ela é reguladora do fluxo. E também os CAPs, nós temos aqui 3 CAPs, infanto-juvenil, né? Que seria para crianças e adolescentes, até 17 anos, 11 meses, 29 dias, o CAPS AD, algo que outras drogas, mas a escuta pode ser feita para regular fluxo e encaminhamento, né, adequado. E o CAPS 2 lá na JK, o CAPS AD é Vila Holanda, adulto. E logo teremos o CAPS 24 horas, né? E outros equipamentos. E você citou algo importante aqui, que é até com relação ao público mais jovem, né? Adolescentes também são acometidos, enfim. Sim, o que podemos orientar essa faixa etária também? A idade mais comum, né, vai de 29 anos para cima. Mas, inclusive, ela pode afetar, infelizmente, uma idade mais precoce, tanto crianças quanto adolescentes. E o prognóstico, ou seja, o que se espera de melhora da doença, ele tende a ser pior quanto mais precoce ela se apresentar, sem tratamento. Né? Então, se esses sintomas, principalmente sintomas de isolamento social, discurso que não é um discurso assim, que tem anexo, né? É um discurso perdido, que a pessoa fala sobre um determinado assunto e daí inclui nessa fala um assunto que, ou algo que não tinha nada a ver com a conversa. Isso é um discurso totalmente desconexo, tem que estar atento também. E a gente procura ajuda porque, na verdade, o que causa a esquizofrenia, nem a ciência tem uma certeza. Mas sabe-se que são fatores hereditários junto com fatores ambientais. Só que quando eu falo fatores hereditários, não quer dizer que é passado geneticamente. É que quando você tem na família, né, algum indivíduo já, algum parentesco, quanto mais próximo, já diagnosticado, aumenta a probabilidade de ter mais outros, né, parentescos com outras pessoas, indivíduos sujeitos com o mesmo diagnóstico, com a mesma doença. Inclusive, tem uma pesquisa da questão de irmãos gêmeos, né? Se um tem a doença, o outro aumenta em 50% a probabilidade de ter doença. A questão da propensão familiar é em cerca de familiar próximo, cerca de 10% a probabilidade de desenvolver. Então, tem que estar atento para isso. E as questões ambientais, né? Que seria o ambiente que você vive, seria um ambiente de adoecimento, ele é um ambiente estigmatizador, ele é um ambiente marginalizador, com certeza você teria mais propensão a desenvolver um transtorno mental, entre eles a esquizofrenia. Pois e é claro que o social envolve isso aí, né? Também a pobreza, hoje essa competição, essa busca pela felicidade do ter e não do ser. Tudo isso, exclusão social, tudo isso pode nos ajudar a desenvolver quando já se tem uma propensão. E o nosso objetivo hoje aqui foi justamente trazer informação, né, sobre essa doença. Nesta semana agora, eu sei que vocês estão promovendo uma série de atividades, inclusive, né, uma ao ar livre que você citou. Sim, ali, que foi feita na segunda-feira, foi uma roda de conversa, né? Com os pacientes, né? Com os nossos usuários, na verdade, e em conjunto com profissionais, com acadêmicos, e nós demos, na verdade, voz a eles, né? Eles foram falar sobre a lei, que existe uma lei de proteção aos direitos do indivíduo, né? A 10.216 de 2001, e eles mesmos citavam a lei e traziam, né, se isso realmente na prática existe, e se não existe, né, discussão de o quê, por quê. Mas que eles têm os direitos deles, como todos nós temos. Eles não, nós temos, né? Todos nós, cidadãos, temos os nossos direitos. E nós trouxemos a lei para discutir a questão do direito de desinstitucionalização e de inserção social. O que quer dizer isso? Não é porque eu tenho um diagnóstico de esquizofrenia que eu tenho que ser, ou ser o tal do louco que vai, né, para um manicômio. Inclusive, o manicômio é algo que, ou a reclusão, o internamento recluso, é algo que acentua a sintomatologia, cronifica e piora a situação do sujeito. Seria o contrário, tratamento ambulatorial, a convivência na sociedade, como qualquer outra doença ou agravo crônico. Reconhecendo a agudização e a necessidade de o que fazer na hora da agudização da doença. E não é sinônimo de violência também, né? Ser esquizofrênico, como muitos pensam. Pois é, e a questão do diálogo também, né, a gente acho que tem que ressaltar, porque o tratamento, né, ele passa justamente por essas questões de estar ali inserido na sociedade, recebendo o apoio, ali, as pessoas entendendo também, enfim, diálogo acaba sendo uma ferramenta importante, né? Com certeza, nós temos a perspectiva de que ele tem que ser ouvido, né? As pessoas têm que ser ouvidas. Cada um tem a sua realidade, né? E mesmo fora dessa realidade, ele tem a sua realidade própria, ou a irrealidade própria que deve ser escutada. E esse escutar, esse acolher, principalmente no meio que eu falo agora, nosso meio da saúde ou qualquer outra área, né, de auxílio, de rede, ele é muito importante. Quando você dá uma escuta qualificada, né, um acolhimento e ajuda nesse direcionamento de o que fazer, onde fazer, a pessoa se sente com certeza mais valorizada, que é esse o norte, né? A pessoa se sentir valorizada, se sentir realmente na possibilidade de se empoderar e conseguir ser um sujeito como todos nós somos, independente da sua patologia ou do que traz o transtorno que traz por trás. Sexta-feira agora tem o dia, então, mundial de consciência sobre a esquizofrenia. Neste ano eu vejo que foi intitulado, né, o tema ali, Esperança e Possibilidade de Vida. Há alguma programação adicional, alguma mensagem? Sim, até ser deixada? A programação de sexta-feira vai ser interna, né, dentro dos CAPs, na verdade, com os pacientes também. A mensagem é dentro desse título mesmo, a questão de esperança. O que é esperança? Qualquer um de nós, quando perdemos a esperança, né, vem o vazio. O vazio do e agora, o que me resta. E para eu ter esperança, eu tenho que ter perspectivas, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter objetivos. E é isso que nós queremos que o indivíduo que tem um transtorno, o sujeito, seja esteja nesse contexto como qualquer outro sujeito. Essa é a grande esperança, para mudarmos esse panorama de preconceito com a esquizofrenia, como se ela fosse incapacitante. A esquizofrenia pode ser incapacitante, mas o sujeito que está ou tem o transtorno não se torna um incapaz, na possibilidade dele estar sendo apoiado, né, e achar o seu lugar na vida, né, sem esse vazio. Conversei aqui com a Guaraci Lopes Anese, ela que é chefe da divisão de saúde mental aqui na cidade de Foz do Iguaçu, na prefeitura, né, na Secretaria da Saúde. Muito obrigado aqui pela participação na RCI. Eu que agradeço.